Capítulo 13, Seção 1, A Prisão. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Marcos 14, verso 32. Sua humanidade. Às vezes, quando enfatizamos que Jesus era verdadeiramente Deus, é fácil esquecer que ele também era humano. O sofrimento não lhe era desconhecido, ele conhecia e sentia dor. Sendo Deus, sabia qual agonia teria de enfrentar. Ele sentia o peso esmagador daquilo que o aguardava. Na linguagem íntima que somente um filho pode ter com seu pai querido, Jesus clamou: Abba, papai, por favor, encontra outro meio. Mas então ele se submeteu à sua vontade humana, a seu Pai Celeste, e orou: seja feita a tua vontade. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos doze. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Jesus, sabendo que tudo o que iria lhe acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. João 18, verso 4. Jesus respondeu à pergunta com o enfático: sou eu. Essa expressão poderia ser traduzida literalmente como: exatamente agora eu sou Deus. Como vimos, eu sou é o nome de Deus e significa aquele que existe por seu próprio poder. E quem dizia isso não era qualquer um, era o próprio Deus. O efeito dessas palavras é extraordinário. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Eles não caíram ao chão simplesmente, recuaram e caíram. Jesus os derrubou com uma pequena demonstração de sua majestade. Depois que o grupo atordoado se levantou e sacudiu pó de si mesmo, novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Quase podemos sentir o respeito e o temor do grupo. Jesus havia desconcertado a turba. Isso não parecia ser uma ordem de prisão normal. A confiança inicial deles ficou ainda mais abalada quando Jesus revelou que sabia do sinal combinado da traição. Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Isso desencadeou a ação dos outros 11 discípulos. Simão Pedro tinha uma arma. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, porém, respondeu: basta, e tocando na orelha do homem, o curou. O que você acha disso? Mesmo no meio de toda a tensão, Jesus pensou nos outros. Curou o servo do sumo sacerdote. De qualquer modo, aquilo fora um esforço irrefletido da parte de Pedro, zelo sem conhecimento. Do ponto de vista humano, os discípulos estavam em número incomparavelmente menor. Não podemos deixar de admirar os esforços de Pedro. Pelo menos ele tentou. Mas, pelo visto, Pedro era melhor com redes do que com espadas. Quando alguém mira a cabeça e acerta apenas uma orelha, isso já diz tudo. Perguntas e perguntas. Então Jesus fez uma pergunta incômoda. Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Marcos 14, verso 48. As perguntas de Deus sempre expõem os pensamentos verdadeiros de uma pessoa. E se eles tivessem parado um pouco para pensar, teriam reconhecido a incoerência de suas ações? Mas eles estavam tão obcecados em levar Cristo que nem mesmo um outro encontro com o poder miraculoso deste homem os demoveu de seu intento. Temendo por suas vidas, os discípulos fugiram noite adentro. E então todos o abandonaram e fugiram. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram-no. Dificilmente alguém poderá ler isso sem notar incoerência. Jesus era apenas um. O destacamento enviado para prendê-lo devia contar entre 300 e 600 soldados. Além disso, havia oficiais judeus, sacerdotes e servos. Com certeza era uma força desproporcional, mas não admira se, bem no fundo, eles sentissem sua falta de poder. Eles investiram sobre Jesus e o amarraram. Satanás deve ter rido com satisfação. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Os tribunais do templo não funcionavam à noite. O fato do Sinédrio, constituído de 71 homens, conseguir se reunir tão depressa, revela algo mais sobre o plano. Sua disposição em reunir-se no meio da noite revela ainda mais. O que eles estavam fazendo era estritamente ilegal de acordo com a própria lei. Mesmo para aqueles que não estão familiarizados com o sistema judicial daquela época, as irregularidades do tribunal são dolorosamente evidentes. Não importa, esqueça as regras. Eles queriam a morte de Jesus. Os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: "Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem?" Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. "Você é Deus?" Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: "Você é o Cristo, filho do Deus? Bendito." Marcos 14, verso 61. A pergunta era clara: você é Deus ou não? "Sou", disse Jesus, "e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu." O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: "Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham?" Todos o julgaram digno de morte. Marcos 14, verso 62. O sumo sacerdote Caifás sabia exatamente o que Jesus havia dito. Jesus alegava ser Deus. Blasfêmia era tudo que fosse considerado injurioso ao caráter de Deus. E se um mero mortal dizia que era Deus, aquilo era sacrilégio. Mas Jesus não era um mero homem, ele era Deus. Entretanto, nem Caifás, nem os outros líderes judeus criam nele. Assim, eles o condenaram à morte. Mas havia um problema. O Sinédrio não tinha autoridade para decretar uma sentença de morte. Somente os romanos podiam fazê-lo. Seção 2. A crucificação. Visto que os julgamentos à noite eram ilegais, o Sinédrio reuniu-se novamente logo após o nascer do sol para cumprir os procedimentos legais do julgamento de Jesus. Ele devia estar exausto. Não dormiu a noite toda, foi açoitado severamente, só para que ele soubesse quem estava no controle. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Pôncio Pilatos, governador da Judéia, tinha toda a autoridade do Império Romano por trás de si. Como na maioria dos casos, os tribunais judaicos não podiam impor a pena de morte. Os judeus precisavam da sanção romana. Pilatos tinha essa autoridade. Os líderes do templo sabiam que ele era indeciso, por isso precisava de um pouco de persuasão. Começaram a acusá-lo, dizendo: "Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio Cristo um rei." Lucas 23, verso 2. Jesus nunca proibira seus seguidores de pagar impostos. Na verdade, Jesus havia dito exatamente o contrário. Essa era uma mentira deliberada. Mas depois de tantos aspectos legais terem sido ignorados, quem se importava? Por outro lado, era verdade que Jesus alegava ser o Messias. Pilatos perguntou a Jesus: "Você é o rei dos judeus?" Disse Jesus: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Jesus começava no coração. Ele não tinha ambições políticas. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão, nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. As pessoas ainda fazem a mesma pergunta hoje, mas Pilatos não estava disposto a ouvir. Ele nem mesmo esperou pela resposta. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Pilatos suspeitou dos sacerdotes. Por ser um governador romano, ele sabia que era odiado pelos judeus e tinha razões para crer que os sacerdotes não estavam muito interessados nas vantagens para César. O Sinédrio devia ter algum outro motivo para querer Jesus morto. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam. Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes e também estava em Jerusalém naqueles dias. Lucas 23, verso 4. Pilatos tinha autoridade para ouvir o caso de Jesus, mas a situação estava ficando incômoda. Jesus era acusado de incitar o povo à insurreição. Como ele explicaria aos seus superiores em Roma se Jesus provocasse um tumulto? Seria mais fácil despejar toda essa confusão nas mãos de Herodes. Além disso, Herodes não era seu amigo, portanto Pilatos lhe transferiu a responsabilidade. Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande. Como marionete de Roma, recebeu jurisdição sobre a província natal de Jesus, a Galiléia. Ele havia viajado a Jerusalém para as festividades anuais da Páscoa. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Jesus sabia que Herodes não tinha nenhum interesse em esclarecer a verdade. Ele apenas queria ser entretido por um milagre, mostrando seu flagrante desrespeito para com o caráter de Jesus. Jesus não fez a vontade de Herodes e sim permaneceu quieto. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Crucifica-o! Desde o instante em que Jesus foi preso, Jesus esteve em 5 sessões de tribunal, 3 judaicas e 2 romanas. Esse sexto tribunal seria o último. Por volta desse momento, a notícia se espalhara por toda a cidade. O sumo sacerdote e o sinédrio não eram mais os únicos a acusarem Jesus. A eles juntou-se uma multidão volúvel que poucos dias antes clamava Hosana, mas que agora bradava com veemência: Crucifica-o! Pilatos estava num dilema. Quanto mais lidava com Jesus, mais se convencia de que havia alguma coisa incomum neste homem. Quinta-feira, tarde da noite, Jesus é preso no jardim do Getsêmani e levado à casa do sumo sacerdote. Pensa-se que eles rodearam pelo lado norte do muro para evitar o trânsito em torno do templo. Sexta-feira, ao nascer do sol, após comparecer diante de Anás, Caifás, o sumo sacerdote, e o Sinédrio numa sessão em plena noite, Jesus é levado ao templo para um julgamento rápido perante o Sinédrio, para se formalizarem as acusações. Sexta-feira de manhã cedo, Jesus é levado para o Forte Romano, a fim de apresentar-se diante de Pôncio Pilatos. Sexta-feira pela manhã, Pilatos envia Jesus a Herodes, que o manda de volta a Pilatos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele, nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez para que mereça a morte. portanto eu castigarei e depois o soltarei. Lucas 23, verso 13. Nem Herodes nem Pilatos podiam declarar Jesus culpado de alguma coisa que merecesse pena de morte. Na verdade, parecia que ninguém podia acusá-lo de qualquer crime. Assim, na esperança de apaziguar a multidão, Pilatos propôs um acordo de covarde. Esse acordo tinha duas partes. Primeiro, ele açoitaria Jesus. Não era um açoite comum. O chicote era formado por um cabo de madeira com tiras de couro fixadas na extremidade. Cada tira tinha pedaços de ossos ou metais em forma de borboleta presos a ela. Os braços do condenado eram amarrados e presos acima de sua cabeça num poste, expondo totalmente suas costas ao flagelo. Ao descer o chicote, o osso ou metal penetrava na carne. Quando o carrasco erguia o chicote, praticamente arrancava a pele das costas. Esse tipo de flagelo era tão severo que frequentemente a vítima morria. Pela lei, somente um prisioneiro sentenciado poderia ser açoitado. Pilatos acabara de dizer que Jesus era inocente. Como o açoite romano era uma punição tão horrível, é possível que Pilatos esperava que o açoitamento apaziguasse os acusadores de Jesus e que eles aceitassem a sua próxima proposta. Segundo, ele libertaria Jesus. Na Páscoa, era costume romano local libertar um criminoso sentenciado, como um gesto de benevolência. Pilatos sugeriu que Jesus fosse solto, depois de ser açoitado. A multidão foi unânime em sua resposta. A uma só voz, eles gritaram, "Acaba com ele! Solta-nos, Barrabás!" Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando, "Crucifica-o! Crucifica-o!" Pela terceira vez, eles lhe falou, "Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois soltarei." Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados, não estando satisfeitos com a crueldade de um flagelo, decidiram acrescentar um pouco de zombaria. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam, "Salve o rei dos judeus!" e batiam-lhe no rosto. João 19, versos 2 e 3. A humilhação não fazia parte da sentença de Pilatos. O manto de cor púrpura normalmente era usado pela realeza. Os espinhos eram uma paródia cruel de uma coroa imperial. Era o pior tipo de escárnio. 700 anos antes, o profeta Isaías escrevera, "Foi desprezado e rejeitado pelos homens, e nós não o tínhamos em estima." Isaías 53, verso 3. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus, "Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação." Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos, "Eis aí o homem." No fundo do coração, Pilatos deve ter sabido que ele estava colocando de lado toda a justiça. Sem dúvida, ele esperava que esse homem dilacerado, coroado de espinhos e sangrando, evocasse alguma compaixão. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, "Crucifica-o! Crucifica-o!" Mas Pilatos respondeu, "Levem-no vocês e crucifiquem-no, quanto a mim, não encontro base para acusá-lo." Pilatos sabia muito bem que eles não podiam fazer isso. Os tribunais judaicos não podiam impor a sentença de morte. Os filhos de Deus. Os judeus insistiram, "Temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer porque se declarou filho de Deus." Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, "De onde você vem?" Pilatos já tinha ouvido que Jesus era da Galiléia, daí a razão de tê-lo enviado Herodes. Agora, mais uma vez, ele perguntou a Jesus de onde ele era. Sem dúvida, Pilatos não se sentia nada à vontade diante de alguém que se declarava Deus. Os gregos criam que deuses desciam do Monte Olimpo para confraternizar-se com o homem. Talvez Pilatos desejasse saber se Jesus fazia parte dessa categoria. Certamente este não era um criminoso comum. Só o modo como ele agia diante do tribunal demonstrava uma paz e confiança que eram desconcertantes. Jesus, de onde você vem? Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu. Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora. Sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa. O dia da preparação era o dia em que se matava o cordeiro pascal. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Esta era a rejeição final de Israel a Jesus como seu rei. Eles haviam escolhido César romano em lugar de Deus. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então, os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. A crucificação. A crucificação era a pena máxima romana aplicada somente a escravos e criminosos da mais baixa ordem. Era um método de execução comum e a história secular registra centenas de pessoas crucificadas de uma só vez. Pesquisas indicam que havia várias formas diferentes. A árvore em pé, a vítima, era simplesmente encostada a uma árvore e pregada nela, acompanhando a posição dos galhos. Josefo, o historiador judeu que viveu no primeiro século depois de Cristo, registra que os soldados romanos se divertiam crucificando os cativos em posições incomuns. Em forma de I, um simples poste no chão, as mãos eram pregadas sobre a cabeça. Em forma de X, basicamente dois cepos dispostos em forma de X, o corpo era esticado e as mãos e pés fixos nos quatro cantos. Em forma de T, um poste com uma trave no topo. Esta provavelmente era mais comum depois da árvore. Os braços eram esticados junto à trave. E em forma de cruz, normalmente reservada para criminosos de alguma importância. No topo da cruz pregava-se uma descrição do crime. Essa foi a cruz usada para Jesus. A vítima era normalmente esticada nua. As mãos e os pés ficavam presos por pregos cravados nos ossos dos tornozelos e pulsos. Mil anos antes, Deus instruíra o rei Davi para escrever um salmo completo sobre como Jesus morreria. Nele, Davi registra as palavras do Senhor. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Salmo 22, versos 16 e 17. Isso foi escrito muito antes de os romanos chegarem ao poder, e quase 800 anos antes que eles adotassem a crucificação como uma das formas oficiais de pena capital. Até hoje, a crucificação é considerada a forma de execução mais brutal. A morte era lenta. Às vezes, levava dias. No final, a pessoa morria de asfixia, pendurada com os braços estendidos, a pressão no diafragma tornava impossível a respiração. Só era possível inalar erguendo o corpo, puxando os braços e empurrando com os pés para dar algum espaço para o diafragma trabalhar. E naturalmente, esses movimentos ainda eram limitados pela dor torturante dos cravos. A morte vinha quando a exaustão e o choque deixavam a pessoa incapaz de levantar o seu corpo. Os pregos e o tormento para conseguir respirar não eram os únicos sofrimentos. O condenado também sofria com a sede e com a exposição ao público. As pessoas vinham olhar e, no caso de Jesus, zombar. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Jogar era uma distração no meio dessa tarefa sangrenta. Quando os soldados se sentaram ao pé da cruz de Jesus, talvez jogando dados, um em um elmo, nem imaginavam que estavam cumprindo uma antiga profecia. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. João 19, verso 24, compare com o Salmo 22 e o verso 18. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. 10 séculos antes, o rei Davi escrevera profeticamente que zombariam do libertador prometido. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim. Salmo 22, versos 6 e 7. Até mesmo as palavras de escárnio foram registradas por Davi. Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Salmo 22, verso 8. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, versos 36 a 43. Jesus assegurou ao ladrão que tão logo eles morressem, seus espíritos se encontrariam no paraíso. Jesus podia dizer isso porque ele sabia que este homem estava confiando nele para livrá-lo das consequências do pecado, da punição eterna. Já era quase meio-dia e as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15, verso 34. 1000 anos antes, o rei Davi havia escrito que o Messias diria exatamente essas palavras: meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 22, verso 1. Não foi sem razão que Jesus bradou em alta voz. Nós veremos seu significado no capítulo seguinte. Não somos capazes de enfatizar suficientemente o significado dos momentos finais de Jesus na cruz. A Bíblia diz: Jesus bradou em alta voz, está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou, curvou a cabeça e entregou o espírito. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. Jesus estava morto. Não é difícil imaginar que todo o reino do mal estava em êxtase. Satanás e seus demônios tiveram sucesso muito além de seus sonhos. Do seu ponto de vista, eles haviam matado Deus. O libertador prometido estava morto. Mas algumas coisas não se encaixavam muito bem para Satanás. Por que a cortina do templo se rasgara de alto a baixo? E por que Jesus clamara está consumado com tanta intensidade? A cortina rasgada. Lembre-se, o templo era uma réplica permanente do tabernáculo original. A cortina em questão separava o lugar santo do sagrado Santo dos Santos. O fato desse véu ser rasgado era extremamente significativo. Primeiramente, a Bíblia diz que a cortina protegia o mais santo lugar dos olhares humanos. Espiar atrás da cortina resultava em morte. Deus dissera a Moisés séculos antes: Diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Levítico 16, verso 2. Segundo, rasgar a cortina teria sido uma tarefa monumental. Sabemos que a cortina tinha 18 metros de altura e 9 de largura, e a espessura da mão de um homem é quase de 10 centímetros. Terceiro, ser rasgada de alto a baixo só podia significar uma coisa: Deus rasgou a cortina e não os homens. Pelo relógio judaico, Jesus morreu na nona hora, equivalente mais ou menos às 15 horas da tarde. Naquela hora, o templo provavelmente estava cheio de sacerdotes que cumpriam suas tarefas sagradas. Era a hora do sacrifício da tarde, quando se matava o cordeiro. Além disso, era Páscoa. A notícia de que a cortina se rasgara não podia ter ficado em segredo. Havia gente demais presente, e esse acontecimento era muito espetacular para ser esquecido. Explicaremos resumidamente o significado de todo este incidente. A frase "está consumado" é a tradução de uma só palavra grega, tetelestai. Tetelestai tinha vários sentidos, mas neste caso, aplicação os três seguintes. Primeiro, tetelestai era usado por um servo, relatando a seu mestre que executara uma tarefa. A tarefa que me deste está terminada. Segundo, tetelestai era também um termo comum na vida comercial grega. Significava a conclusão de uma transação, quando um débito era pago completamente. Quando se fazia o pagamento final, dizia-se tetelestai, isto é, o débito está terminado. Já se encontraram antigos recibos referentes a impostos com a palavra tetelestai pagos na íntegra. Terceiro, a escolha de um cordeiro para o sacrifício no templo era sempre um momento importante. Examinava-se o rebanho e, quando se encontrava um cordeiro sem defeito, alguém diria tetelestai, a tarefa foi concluída. Literalmente, Jesus clamou: a obra que tu me deste está completa, o débito está pago, o cordeiro do sacrifício foi encontrado. A escritura diz que Jesus bradou em alta voz: está consumado. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Lucas 23, verso 47. O que chama a atenção é que foi um centurião, um oficial responsável por 100 soldados, que imediatamente comentou o brado de Jesus. Com certeza ele, um militar, sabia a diferença entre suspiro de derrota e brado de vitória. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Era a semana da Páscoa e este dia era o clímax, quando o cordeiro seria morto. Os principais sacerdotes queriam resolver de uma vez por todas o assunto da crucificação, para não contaminar a festa. Eles pediram que as pernas de Jesus fossem quebradas. Isso significava que a pessoa crucificada não poderia mais se levantar para respirar, o que logo levaria à asfixia, a não ser que o choque de seus ossos sendo quebrados a matasse primeiro. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida a do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a escritura no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. João 19, versos 32 a 37. Seção 3. O sepultamento e a ressurreição. Sexta-feira, no final da tarde. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas ou era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa, prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Embora José e Nicodemos fizessem parte do Sinédrio, parece que eles não rejeitaram a evidência de que Jesus era o verdadeiro Deus. De acordo com as tradições, envolveram Jesus com longas tiras entremeadas, com 34 quilos de especiarias aromáticas e colocaram-no no túmulo. Uma grande pedra em formato de roda, possivelmente pesando por volta de 1,8 tonelada, foi rolada até a entrada do sepulcro. As mulheres observaram e então foram para casa preparar mais ungüentos para o sepultamento final. E isso foi na sexta noite, sábado. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior que o primeiro. Levem-no um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram, armaram um esquema de segurança no sepulcro, além de deixarem um destacamento montando guarda e lacraram a pedra. Mateus 27, verso 62. As autoridades não enviaram um bando qualquer de soldados desorganizados para guardar o túmulo. Uma guarda romana consistia de 4 a 16 homens, cada um treinado para proteger quase 2 metros quadrados de chão. Juntos, eram capazes de defender-se contra um batalhão. Pilatos instruiu os principais sacerdotes e fariseus para que selassem o túmulo. Eles provavelmente usaram cordas esticadas sobre a grande pedra e as fixaram no lugar com argila úmida. Depois disso, marcava-se a argila com um sinete. Qualquer movimento na rocha ficaria logo evidente. Domingo, a guarda foi postada no sábado, sábado judaico. No domingo, enquanto ainda estava escuro, eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Mateus 28, verso 2. Bastou um raio de luz para aqueles rudes e robustos soldados saberem que eles não podiam medir forças com esse anjo. A última frase da passagem acima era uma forma de expressão usada no primeiro século para indicar que eles desmaiariam de medo. Mas eles não foram os únicos que tremeram. Todo o reino do mal deve ter estado em caos. Não é difícil imaginar como foi isto. Satanás em confusão, gritando ordens desencontradas, enquanto os demônios corriam de um lado para o outro desgovernados. Que choque! Quem sonharia que o túmulo poderia estar vazio? Jesus, obviamente, voltara à vida. Impossível! Enquanto isso, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Maria Madalena, aparentemente, retornou chocada e desanimada com a visão inicial do túmulo aberto. Ela deve ter imaginado o que parecia mais óbvio: o corpo de Jesus tinha sido vítima de vandalismo. Aos soluços, ela se virou e correu para contar aos discípulos, mas Maria e Salomé seguiram adiante e entraram no túmulo. Entrando no sepulcro, viram um jovem, vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. "Não tenham medo", disse ele. "Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo diante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse." Marcos 16, verso 5. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: "Salve!" Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: "Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão." Lendo o registro, é possível sentir a confusão e a agitação das notícias daquela madrugada. Para aqueles que viram Jesus morrer, o relato jubiloso das mulheres foi recebido com bastante ceticismo. Inicialmente, eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro correu para examinar o túmulo. João correu também, ultrapassando Pedro no caminho. Mas então esperou do lado de fora da entrada. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Esta não era uma cena de uma sepultura saqueada. As longas tiras de pano usadas para cobrir o corpo ainda estavam enroladas, como se estivesse em volta do cadáver, mas não havia nada dentro. O corpo havia passado pelas tiras. O lenço da cabeça também estava dobrado, como se alguém o tivesse arrumado antes de partir. A Bíblia diz que Pedro viu, mas João viu e creu. Para João não havia dúvidas de que Jesus estava vivo, mas a cabeça de Pedro estava rodando. Ele precisava de tempo para pensar. Ainda devia ser de manhã cedo quando Maria Madalena retornou e ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" "Levaram embora o meu Senhor", respondeu ela, "e não sei onde o puseram." O túmulo ficava em um jardim, por isso talvez ela supôs que aqueles anjos fossem jardineiros. Maria estava tão angustiada que nem pensou em identificar os homens. Devemos nos lembrar de que Maria estava muito triste e que toda a conversa foi conduzida em meio a soluços. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele: "Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando?" Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: "Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei." Jesus lhe disse: "Maria, se alguém é capaz de pronunciar um nome que traga de volta todas as lembranças de cada encontro precioso com a pessoa amada, então Jesus fez exatamente isto." Maria reconheceu imediatamente a sua voz. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: "Rabone", que significa mestre. Agora Maria tinha uma razão diferente para chorar. Ela deve ter envolvido Jesus com seus braços, talvez abraçando seus pés, conforme o costume daqueles dias. Jesus disse: "Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes." Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: "Eu vi o Senhor." Os guardas. Enquanto tudo isso acontecia, os guardas estavam em busca dos principais sacerdotes. De forma alguma, eles voltariam para enfrentar Pilatos. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram o plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: "Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite, furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema." Assim, os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinha sido instruído. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Mateus 28, verso 11. Foi necessária uma enorme soma de dinheiro para persuadir esses soldados orgulhosos a dizerem que estavam dormindo, mas não era verdade. Mais uma vez, podemos ver a mão de Satanás atrás de tudo, apressando-se para controlar o estrago. Afinal, ele é o pai da mentira. Era um esforço vão para escapar da humilhação. Sem dúvida, Satanás percebeu que estava derrotado. Jesus, o ungido, tinha esmagado a cabeça de Satanás exatamente como Deus prometera no Jardim do Éden. Vivo. Jesus havia voltado à vida. Ele estava vivo mesmo fisicamente. Durante 3 dias, seu corpo estivera deitado sem vida no túmulo, separado de seu espírito. Mas então, numa dramática demonstração de poder sobrenatural, Jesus ressuscitou com um novo corpo. Jesus havia profetizado sua própria morte durante seu ministério. "Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la." Por que Jesus teve que morrer? A morte de Jesus não foi uma morte normal. Para a humanidade, a morte é uma consequência do pecado, de violar a lei de Deus. Mas Jesus guardou os 10 mandamentos perfeitamente. Ele não tinha pecado, por isso não precisava morrer. Conforme a lei do pecado e da morte, Jesus poderia ter vivido para sempre. Por que então ele morreu? Nem Satanás, nem os judeus ou os romanos mataram Jesus contra a vontade dele. Jesus havia escolhido morrer voluntariamente, mas por quê? Os capítulos seguintes responderão a essa pergunta. Os eventos daquela manhã eram apenas um começo. Durante os próximos 40 dias, Jesus apareceria para muitos daqueles que melhor o conheciam. Mas antes de deixarmos o dia da ressurreição, há mais um relato que devemos compartilhar.